vai, DJ Big Show! Pra cima, meu DJ! Uhul! Big Show! Cuidado, ele é perigoso. Me apaixonei, eu sei, e agora não volto atrás. O teu jeito de ser me enlouqueceu de vez. Tão longe, longe de mim. Estúdio BS Produções, criando tendências no estado do Pará. Vez que te encontrei foi como um sonho. O amor Mega Pai Égua, a explosão do Pará, conquistando o Brasil. que vai, DJ Big Show! Pra cima, meu DJ! Alô! Robson Douglas, produzindo os melhores CDs remixados do Pará. Estúdio BS Produções, criando tendências no estado do Pará. A flor da pele.

apaixonar. Me diz, Toninho, é Tupinambá. Vou te amar, volte pra mim. O novo Tupinambá. É o Tupinambá. Ela está de volta. Banda Os Brothers. A verdadeira marca do Melody. Vem pra me amar, nota sonora do novo Tupinambá. DJ Dinho é Tupinambá, que me fez ficar assim. Vem pra me amar, com DJ Wesley, vem me apaixonar. DJ Toninho é Tupinambá. DJ Big Show, o DJ premiado Top Marketing da nova geração. Thank you. pra mim. Quero sentir o teu corpo coladinho em mim, ouvindo o som do Luz Star, a estrela do Pará. O consagrado DJ Irani e Rita de Cássia. É show, é show, show. Vibe de Big Show! Big Show! Big Show! Big Show! Estúdio BS Produções, criando tendências no estado do Pará. Big Show! Big Show! Big Show! Show. Estou sentindo sua falta. Também sinto muito sua falta. Vem correndo me fazer feliz. A primeira vez que eu te encontrei, me apaixonei. Oh, Show. Dale Big Show! Cuidado, ele é perigoso! É verdade, e ele é bom nisso.